Dia oficial. Você fica chorando na mesa de um bar. Dizem que perdeu o grande amor seu, mas você vacilou, traiu agora. Quer voltar atrás. Você fica chorando, arrependida. Quer voltar atrás. Você tá ligando pra quê? Já estou casado. Não adianta, chora, eu te tenho amado. Já é tarde. Você tá ligando pra quê? Já estou casado. O que restou foi a pintura, mandar as mágoas no corpo. Dia oficial. Você fica chorando na mesa de um bar. Dizem que perdeu o grande amor seu, mas você vacilou, traiu agora. Quer voltar atrás. Você fica chorando, arrependida. Quer voltar atrás. Você tá ligando pra quê? Já estou casado. Não adianta, chora, leite tem amado. Já é tarde. Você tá ligando pra quê? Já estou casado. O que restou foi a pintura, mandar as mágoas no corpo.